Já sonhei alguém para mim e vi de cara que esse alguém parece demais você. O som do seu nome lembra o mar batendo no cais. Exposta na imagem, filme no ar, que se mostra filme no ar, que se mostra e me atrai.